segredo, a máscara da sedução. Eu usaria pra conquistar você. Um passe de mágica, bem devagar, eu abrindo a porta pra você entrar. Meu paraíso, só pra você. Entra, bebê, um ninho de amor. Entra. Um amor tão puro hoje eu vou te dar. Um êxtase total. Um amor tão puro hoje eu vou te dar. Um êxtase total. É mágica, é o dom de amar. Se eu soubesse o segredo, a mágica da sedução, eu usaria pra conquistar você. Um passe de mágica, bem devagar, eu abrindo a porta pra você entrar. O meu paraíso, só pra você. Entra, bebê, um menino de amor. É mágica, é o dom de amar.